1, 2, 1, 2, esse é o novo milênio. Márcio, suave, sabotagem ou complô. Quem não se ligou no som, na rima, sou rap original, não sou nenhum traíra. Sou Márcio D, estou aqui fazendo a minha rima. Enquanto você lambe o prato, eu tô Eu sou guerreiro, essa é a minha cara. Sou filho de negro, meus ancestrais eram escravos. O meu cabelo é duro, meu nariz é achatado. Meus olhos são coloridos, igual da fé que cobre a sua cara. Mas aqui tem rei no microfone, eu quero é disputar. Somos três mosquiteiros, espadachim lá. Eu deixo meu cabelo crescer porque não tenho dinheiro pra cortar. Se hoje eu canto rap porque eu achei essa saída. O hip hop faz parte de mim, é como uma ferida. Eu vou atropelar nas batidas, quero ver se você me pega na rima. DJ Nice nas picapes, como a bomba de Hiroshima. Mas espera aí, não acabou não, é meu irmão. Não acabou não. Deixa falha, eu entro é como bicho, não é fogo na bomba, mas minha cabeça pode estourar. Fui lá na Tiradentes, conferi, contei quantos dentes, vários malucos perderam por lá. A minha garota não é microfone, nem viola pra vagabundo tocar. O meu ouvido não é pinico, sei direitinho o que eu vou escutar. Se eu vou fumar um beck, eu deixo quieto. Não vou tomar lugar do Planet Ramp. E os falsos MCs vão se morder até cair os dentes. Embala, sai pra fora. Chegou a minha hora, uma porrada de um aluno da velha escola. Vai, vai, vai, vem, vem, vem, eu sou me sentindo bem. Veja só que deixou viajar lá no além. Nem fumei, nem cheirei, a minha bola de cristal encontrei. Colo de melo não é belo, quer ser presidente outra vez. Vou levar um choque, ver se pode. A tumba de paradas que aqui a rima é forte. Se comigo ninguém pode, eu tiver sorte de conhecer Alibaba antes da morte. São rimas roladas, menina. Se liga, meu irmão, essa é a situação. Bom malandro nunca falha. Sou eu de novo, só que dessa vez ninguém segura. A minha rima bate forte em pedra até que fura. Ano 2000 e eu ainda causo confusão. Se eu me esquecer da rima, sigo na improvisação e deixo você na falência. Eu tenho mais acerto quando canto rap que arremesso da hortência. E não virei comercial. Meu rap é mais cantado que a garota de Ipanema de fio dental. Então se liga no processo, em cada verso. Eu sou ligado mais online que teu universo. Irmão, por que você quer treta? Refaz a letra. Eu ganho a guerra aqui na terra ou em qualquer planeta. Te apresento meu amigo e sua levada. Me chamam suave, só que de suave não tem nada. E deixo claro que aqui não tem competição. E para aqueles que falaram que eu não presto, preste atenção. Se liga, meu irmão, essa é a situação. De estilo, o Anderson, Tamires, Larissa, meus filhos. Momentaneamente, rap é meu estímulo. O compromisso é tipo gangster. Ouça o que vou dizer, barrigudinho de favela. Só faltou não ser, pra que o rap seja o som. Axé pros meus irmãos, que nunca deram guela. Consciente, sempre estão. Não traz decepção, não quebra as pernas trão. Do morro, da macumba, da espraiada ao canão. Seja de atitude, honre a negritude. Altos valores, não me tem, não me ilude. Na zona sul, a lei é rude, talvez me escute. Temos que ser cordiais, fiz o melhor que pude. Cachorro louco no freestyle, nunca fica impune. O bom rap contamina, atinge a maioria. Ver isso na periferia, pode crer que vira. Vira, vira, arrisca, petista. Pode acreditar, moro, mano. É nós na fita, favela no ar. Chegando devagar, esse é o freestyle. Mano, macho, suave, que sabotagem. DJ, cima, DJ, fita. DJ, chega, chega. DJ, Luciano, vem marcando na frente. É nós presente, pode acreditar, quem é compreende. Quem é compreende, vai gostar. Nos toca discos. Luciano, daquele jeito. Não deixa falha, não. Só vinil, compadre, pra confundir você. Não. Acho que deu pra entender.